passo à frente, libertar a mente, ir além dos meus limites, ser um sobrevivente, sobrepor as barreiras e nunca me acovardar, permanecer, resistir, insistir e me superar, sem pensar em desistir, pela vida eu vou lutar, minha meta é progredir e não me acomodar, crescer, desenvolver, evoluir e aprender, abençoado por Deus, jamais vou retroceder, com fé seguir e vencer, meus sonhos vou alcançar, a evolução começou e não vai mais parar. Todos que lutam também vão conseguir, só tem que acreditar e dar o melhor de si. Evolução, evolução, evolução. Eu penso, existo, evoluo. Evolução, evolução, evolução. Insisto, resisto e assim continuo. Prefiro manter o respeito do que ver os defeitos. Ninguém aqui é perfeito e não estamos satisfeitos. Com o tempo eu me ajeito naquilo que tenho feito. Cada qual com seu conceito, mas ofensa eu não aceito. Sigo na abstração, maloqueiro de coração, seguindo com emoção cada passo da evolução. Microfone na trajetória pra fazer minha história. Sem honra não há glória, sem luta não há vitória. No verso constante que bomba no alto-falante com já. O crescimento é constante, estilo repero aqui. Trabalho e raciocina, fascina os mané as mina. No poema que alucina pra vida prosperar, coragem te faz lutar pra fazer o melhor ensino, rap arregaçar. Evolução.